Já me ouviram aqui os ouvintes dizer várias vezes que a perseverança dá frutos. E assim é, tendo em conta que, uma vez mais, temos aqui, neste caso, um autor que, ao seu 38º disco, tem a oportunidade de estar aqui na Boa Nova para falarmos de, então, deste Quem Tem Medo de Baladas. Um sugestivo nome, de que iremos já falar com o José Cid, a razão de ser. Sendo certo que, no dia em que estamos a falar com ele, tem marcado um encontro com muitos fãs no Campo Pequeno, e sendo que irá repeti-lo depois no Pavilhão Multiúsios no dia 10, em Guimarães. Antes de mais, bem-vindo aqui, ainda é que seja a seu telefone, bem-vindo aqui à Boa Nova, José Cid. Bom dia, e é um prazer para mim lá sempre para essa linda cidade de Oliveira do Hospital, e lá tenho muitos amigos, inclusive tive um casamento durante muitos anos, e portanto é para mim um privilégio muito grande estar a trabalhar, a falar com vocês. 38 discos é capaz de não, porque repare, eu tenho muitos álbuns editados no estrangeiro, até na Coreia tenho 10 visitados, e portanto isso implica que eu devo ter muitos mais discos do que isso, mas também não é obrigatório ter um disco todos os anos. Eu comecei a fugir de casa há 50 anos, mas era que deve ser ela por ela, digamos, pronto. My voice is the mirror of my soul. If I ever sing a song of joy, my voice is the echo of my mind. If I dream to make a better world. Friends, we together make a world of hope. To make a better world, we shake our hands. Come and sing with us a song of hope. My voice is the mirror of my soul. If I ever sing a song of joy, my voice is the echo of my mind. My dream to make a better world. My voice is a mirror of my soul. If I ever sing a song of joy, my voice is the echo of my mind. If I dream to make a better world. We listen in the skies, hands on squires, and the echo voices of the universe. My voice is the mirror of my soul. If I ever sing a song of joy, my voice is the echo of my mind. If I dream to make a better world, my voice is the mirror of my soul. If I ever sing a song of joy, my voice is the echo of my mind. If I dream to make a better world, my voice is the mirror of my soul. If I ever sing a song of joy, my voice is the echo of my mind. If I dream to make a better world. Há 2 anos atrás foi distinguido com o Prémio Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores. E mais que merecido. Isto significa, há pouco, que estávamos a falar do quem tem medo de baladas e dizia que era um nome sugestivo. E sei que já o disse, de que há muita gente que tem medo de baladas, nomeadamente as rádios. Sim, não. Vamos então falar sobre isso. Há algumas rádios de Lisboa, onde não tem acesso fácil, e que devem ter medo de mim, porque, por seguinte, eu tenho um concerto que é, toda a gente sabe, os concertos mais fortes, ou mais eficazes, ou o mais eficaz do nosso país. Tenho um perfil de público que tem tudo a ver com as rádios mais importantes de Lisboa. E por uma questão de ego, de vedetismo, onde os radialistas e os diretores destas rádios são as pessoas principais e não os cantores e as músicas, eles segregaram o meu nome. Portanto, a guerra está declarada, já foi declarada há muito tempo, e eu parece que venci essa guerra, porque eu acabo de entrar no top português, entre os 5 primeiros, sem ter necessidade de passar por essas rádios. Tenho, no entanto, rádios a nível de outras áreas do país, onde me respeitam e onde me passam, que poderão ser rádios com menos eficácia, mas que são mais honestas e que sabem reconhecer as pessoas. E é o caso da vossa e de mais algumas. E, portanto, o Quem Tem Medo de Baladas é um título já provocador, sabendo que essas rádios iam ter medo das minhas baladas, porque eles sabem que eu encho salas, que eu tenho um público jovem, que eu canto nas lotadas, nas queimas das fitas, nos sítios presentes jovem, que faço concertos que posso considerar muito eficazes, para não dizer arrasadores, e isso dá-lhes uma espécie de comissão, percebe? Porque são pessoas com egos muito esquisitos. E são eles que dominam, olha, são, como diziam Alan, os namorados dos loucos de Lisboa. Não tenho mais nada a dizer. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. Paixão, vale a pena perder a cabeça, e aconteça o que aconteça, viver. Paixão, toda a gente já enlouqueceu, sem saber porque se perdeu, uma vez na vida ao menos. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. No fim de um louco amor, não me venham mentir, que já deu para esquecer que foi tudo a fingir. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. No fim de um louco amor, não me venham mentir, que já deu para esquecer que foi tudo a fingir. Paixão, eu já tive alguns momentos lindos, conta lá meu coração magoado, tão louco. Paixão, toda a gente já enlouqueceu, sem saber porque se perdeu, uma vez na vida ao menos. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. No fim de um louco amor, não me venham mentir, que já deu para esquecer que foi tudo a fingir. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. No fim de um louco amor, não me venham mentir, que já deu para esquecer que foi tudo a fingir. No fim do mundo. foi tudo a fingir. Um Louco Amor é um tema que sai a pré-anunciar este disco. Curioso que, eu julgo saber, nos seus concertos, ao cantar este Um Louco Amor, é um tema que já é seguido pelo público, de princípio ao fim, ou seja, tem um coro entre o público. Sim, isso já acontece ainda ontem. Eu estive no Teatro Verense, anteontem. Exatamente. Aliás, num espetáculo de solidariedade que muito caracteriza o trabalho do José Cid. Isso. Ontem foi fantástico, foi um... possivelmente a maior enchente sempre do Teatro Verense ao longo da sua história. Aí está, eu já tinha alguns anos atrás falado com a administração do Teatro Verense para cá vir e não fui bem recebido. Não. Acharam que eu não tinha perfil para cantar no Teatro Verense. E ontem chapou, vieram reconhecer realmente que estavam enganados. Pronto, que agora querem-me lá e eu não posso. Pronto, é o destino. Mas, efetivamente, foi fantástico. Eu estive totalmente a cantar e foi fantástico. E foi extremamente bem recebido pelo público. E sim, foi um espetáculo de solidariedade para a Fregil, mas isso nós temos que fazer, não é? Porque dentro das nossas disponibilidades temos que o fazer. E eu já tinha cantado em Aveiro duas ou três vezes na própria cidade em festas grandes, com, digamos, com grandes audiências, e não ia queimar o meu mercado para ir a um teatro que leva 400, 500 pessoas, foi o que aconteceu. Dizia-nos há pouco que Um Louco Amor é uma dessas baladas que... comigo as pessoas. Que conta neste álbum. Mas não é a balada, é assim, o meu álbum é difícil de escolher a balada. Exatamente, álbum... é isso que eu ia perguntar, de onde é que surgiu a escolha de Um Louco Amor como sendo, enfim, a amostra para o álbum? A escolha é feita pela própria editora. Uhum. Eu, por brincadeira, posso dizer que a diretora comercial anda completamente apaixonada por paixões de paisagem. E a canção tinha mais a ver com ela. Então, escolhi aquela canção para ser o meu single. Mas é complicado no meu álbum escolher, porque o álbum não tem... Ou pelo menos eu procuro que ele não tenha lacunas, não tenha canções mais fraquinhas, percebe? E quem ouvir o meu álbum atentamente percebe que dentro de um estilo ou de outro de baladas elas não se repetem, mas que são completamente honestas, isto é, não estão a preencher, não estão ali para encher. E acima de tudo é um álbum muito ligado a este Portugal. Por exemplo, o Para Lá do Marão. De algum modo é cativar pessoas que estão para lá do Marão, não é? Exato, o Para Lá do Marão é a única... Ou podia-se para lá da Serra da Estrela também, que limita também a vossa área. São temas que têm a ver com um certo contexto político e que são... Para lá do Marão acaba por ser uma canção de intervenção. Exato. Pelo abandono que o Norte e o Portugal Profundo está premeditado, mas não é um abandono... É premeditado. Não. O Sr. Presidente da República, há 20 anos atrás, assinou os tratados todos para separar com a agricultura, para, na Europa, quando ele era Primeiro-Ministro, para não se fazer mais leite nos Açores, para não se fazer mais queijo na Serra, para não se plantar mais no Alentejo, no Ribatejo, para pararmos, porque vinham aí os subsídios todos. E agora anda a dizer que é preciso voltar outra vez à agricultura, mas isso é um dado. Há uma palavra que em português se diz tarpeaste. Há 30 anos atrás dizia-se que o país ia estar em vias de desenvolvimento e hoje percebemos que foi uma lógica completamente errada. Não, não tem, mas isso. Houve um. Eu quero fazer justiça a um político de Oliveira do Hospital. António Campos. António Campos, que se levantou exatamente contra essa ideia. Eu fui a pessoa que nessa altura disse, não, isso não está correto, eu não sou de acordo, eu não assino por baixo, nem sequer sou seguidista das diretrizes do meu partido nesse sentido. E homenagem que lhe faça, porque é preciso ter memória e saber que as pessoas souberam dizer não por uma opção de consciência e por uma opção de nacionalidade e de portuguesismo. E foi o caso dele. Parabéns. Diz-me lá, gavião, na tua solidão, porque voas mais alto que o próprio marão. Boa noite, mundo de emoções. É que as penas que eu levo não são de voar, são de ver meu país de costas para o mar. Para lá do marão, andam os que lá estão, anda o mirandês, manda a tradição, vem na gíria, nas lendas, é da cor. naganão, porque olhas tão triste e ao longe um marão. É de amor, é de ódio a nossa relação. Tem a ver com distância, tem a ver com nação. Para lá do marão mandam os que lá estão. Manda o mirandês, manda a tradição. Vem na gíria, nas lendas, é da contestação. Para lá do marão mandam os que lá estão. Manda o mirandês, manda a tradição. Vem na gíria, nas lendas, é da contestação. Para lá do marão, mandam os que lá aqui da sua característica como a pessoa que também ajuda a lançar novos músicos. E, por exemplo, temos aqui um dueto com o Gonçalo Tavares, No Verão Chegou Tão Tarde, e num outro com a Ana Sofia Cid, no Tempestades. E outros, sim, outras participações. E aliás, há vários cantores que, enfim, que volta e meia sabemos que têm o apadrinhamento de José Cid, que é, quer queremos quer não, um selo de qualidade. Essa abertura é mais que óbvia, porque pessoas que se fecham em círculo à sua própria volta, depois sofrem as consequências. O Gonçalo Tavares é meu sobrinho mais novo, que é um homem talentosíssimo. Escreve grandes canções. O Verão Chegou Tão Tarde é mais uma grande canção do meu álbum. É da autoria dele. Nada te vai chamar a atravessar o mar. Lisboa é a cidade que te leva a murmurar à noite. Deixa a música revelar-te no outono. O sorriso é animal perdido, paraíso feito à medida humana, até polir ao pó bebedeiras que há em nós. O verão chegou tão tarde, o verão não demora assim. Entregar a vida à terra, ao mar, saber que naufragar só faz bem ao coração. Ergues na manhã desordens matinais, dormes num jardim várias noites junto ao cais. Perdido, sem destino, procuras as palavras e voltas a gritar ao longe. As colinas são regatos, maravilhas, prados, primaveras. Vais inventar ilusões. O verão chegou tão tarde, o verão não demora assim. saber que naufragar só faz bem ao coração. O verão chegou tão tarde. O verão não demora assim. Entregar a vida à terra, ao mar. Saber que naufragar só faz bem ao coração. A tentação não diz que não. Quando entras nesse bar, perdes a respiração e a razão. De manhã ao acordar, em segredo regressar, este dia é só mais um. Naufragar só faz bem ao coração. O verão chegou tão tarde. O verão não demora assim. Entregar a vida à terra ou ao mar. Saber que naufragar só faz bem ao coração. Ao coração. E a minha filha surpreende em dueto comigo porque ela nunca quis cantar. Nunca quis cantar. Até que um dia acedeu a cantar uma música comigo. E ficou esta versão de Stony Weather em português. Com o poema dela que é muito, muito bem conseguida. Meu amor. Só tu me fazes sentir tempestades quando essa neura me invade e tu não estás junto a mim. Só tu me fazes sentir tempestades quando essa neura me invade e tu não estás junto a mim. Fazes sentir tempestades quando essa neura me invade e tu não estás junto a mim. Tenho pra me aquecer o sol. fazes sentir tempestades. Quando essa neve me invade e tu não estás junto a mim, e tu não estás, e tu não estás. Ainda a esse propósito, os Corvos surgem no tema que abre o álbum, o Tocas Piano. O tema, como há pouco dizemos, podia ser um dos singles, ou podia ter sido o tema de abertura. Diz-se que hoje à noite quem irá cantar consigo esta música, e aliás, tocar consigo também ao piano, será a Rita Guerra. Podemos confirmar isso? Completamente confirmado. Ela vai tocar a quatro mãos comigo e cantamos a voz do tema. Ela já me ligou a dizer que adora o tema, adora o tema. Eu acho que a Rita Guerra durante muito tempo não acreditou muito em mim, mas há muita gente que isso aconteceu e depois se fica-me surpreendido. Eu rio-me porque, repare, mais vale surpreender aos 60 do que te ensinar aos 30. E as pessoas acabam depois ficar, ah, mas eu não sabia que tu cantavas assim, ah, mas eu não sabia que tu escrevias canções dessas. Muito obrigado, mas pronto, já tinham tempo de escrever, mas pronto, é porque não estão debruçados em outras coisas. Mas há um certo marketing, e dessas rádios, inclusive de Lisboa, que são os donos das músicas, e que são os que também são guetos, onde só colegas meus é que passam, que pensavam que já tinha desaparecido há muito tempo, e agora também. Coitados, estão a engolir um bocadinho de sapos vivos, sabe? Um facto confirmado, onde eu passo, deixo uma marca, deixo uma grife, e isso é importante. E não me bebo, não me drogo, durmo a cesta, faço desporto, mantenho-me saudável e tenho cantores com menos de 10 ou 15 anos que eu em Portugal que estão completamente decrépitos e que se arrastam pelos palcos em consequência das noitadas e de sei lá mais quê. Acha que esse distanciamento que muitas rádios lhe dão, ou algumas, e retiraram muitas, porque felizmente não são muitas, se deve também a um período de afastamento que o José Cid teve da vida pública, de alguns 5 anos sem gravar? Eu tive nos anos 90 um desaparecimento que foi premeditado para mim, porque eu nos anos 90 senti que estava a mais. Era demais, era êxito demais durante 20 anos seguidos. E que precisava de me retirar para projetos muito, muito, muito especiais e não comerciais. E foi por isso que eu gravei Camões, as Descobertas e Nós. A Oda a Frederico Garcia Lorca. A Oda a Frederico Garcia Lorca, o Cacho Dré, um álbum jazístico, por direitos humanos a favor da causa de Timor. E ainda ontem, por acaso, estive a falar para Timor, e com uma amiga minha, a Gabriela Carrascalau, que é a diretora da rádio e da televisão lá em Timor. E eu perguntava-lhe como é que é possível que nós há 10 anos atrás, ou há 15, Portugal tivesse ajudado Timor da maneira que ajudamos, porque Timor agora, na nossa crise, esteja completamente à nossa disponibilidade de nos ajudar, com certeza com juros muito mais baixos do que os da Troika, e nós não aceitamos a ajuda de Timor. As nossas permutas com Timor podiam ser de dinheiro, porque eles têm petróleo no mar de Timor e têm necessidade de leite, de fruta, cereais, medicamentos, tecnologia, tudo isso que nós podemos fazer em permuta e que nos ficaria muito mais em conta, mas é um país muito mal pensado e esta viragem de costas para Timor nesta altura, depois de nós termos sido o país que fomos para eles, é sintomática que esta república é uma república de bananas e não funciona. Tocas piano como quem faz amor, mas é puro engano, pois o tom é menor. Tocas piano, mas não tocas a tempo, embora lá ponhas todo o teu sentimento. E tentas pôr alma na tua inspiração, mas falta-te um sol na tua solidão. O pano caiu, não vais ter ancor, só usas acordes que sabes de cor. E tocas piano de noite ao luar, talvez ao encontro de um amor tonal. Só noutras galáxias, num outro lugar, ecoam as notas que vão te inspirar. clave de fá. Pois nessas galáxias, amor, não há lá o triste piano do teu desamor para desencanto de um Deus menor. Tu tocas piano para esquecer uma dor. São coisas da vida, seja lá como for. Quem toca piano e não tem dó nem si, tocar o piano é só alibi. E tocas piano de noite ao luar, talvez ao encontro de um amor lunar. Só noutras galáxias, num outro lugar, ecoam as notas que vão te inspirar. Como quem faz amor, mas é puro engano, porque o tom é menor. Tocas piano, mas não tocas a tempo, embora lá ponhas todo o teu sentimento. E tocas piano de noite ao luar, talvez ao encontro de um amor lunar. Só noutras galáxias, num outro lugar, ecoam as notas que vão te inspirar. E voltas do espaço numa clave de fá. Pois nessas galáxias, amor, não há lá o triste piano do teu desamor para desencanto de um Deus menor. A balada Mais um Dia, do álbum anterior, que o serviço genérico a uma telenovela deu-lhe uma visibilidade muito grande, de que aliás é mais um tema daqueles que está emblemático na cabeça das pessoas. Tem ideia de que haja aqui neste álbum, este tema de baladas, outro tema ou outros temas fortes que de algum modo quando chega ao concerto não pode deixar de cantar, como por exemplo não pode deixar de cantar o 20 anos? Sim, mas o Louco Amor é uma balada, em minha opinião, mais moderna e mais atual do que Mais um Dia. Tem uma produção muito mais atual, é muito mais, tem muito mais grandes, tem muito mais groove que a outra. O nível de vocalização é semelhante, é um nível de vocalização muito complicado e exige parâmetros vocais muito complicados. Eu lembro-me que no ano passado fui cantar à televisão um programa de crianças e havia uma criança que cantava lindamente, mas eles devem fazer uma noção, coitaditos, do que é cantar diferente. E eu cantei a canção com ela e o miúdo começou a chorar por duas razões. Primeiro, de raiva, por perceber que cantava muito menos que eu. E a outra, de emoção, por me ouvir cantar. E depois eu tive que, de volta dele, não tens assim, tu és muito pequenino, um dia mais tarde vais cantar ao meu nível. Mas o miúdo pensava que ia brilhar, ia cantar ao meu lado, percebe? E não brilhou nada, é normal. Eu não cantei contra ele, mas cantei e são outros níveis, percebe? Yes. Como o Paulo Carvalho tem uma voz extraordinária, como poucas pessoas em Portugal têm a voz que o Paulo tem, extraordinária. E o miúdo ficou muito nervado. E, portanto, a minha vocalização de Um Louco Amor é uma vocalização de campeonatos muito complicados, vocais, percebe? E só quem canta e que percebe que não consegue chegar lá faz-me lembrar um bocadinho como eu gostava de poder cantar Freddie Mercury e não canto, mas canto Aerosmith e canto Michael Jackson sem problemas nenhums. Há níveis vocais que as pessoas não conseguem ir lá. E eles são deles. E, portanto, sim, Um Louco Amor. E com certeza tocas piano. Estou na estrada de volta para onde? Eu já não quero ir. No escritório esta tarde foi tudo só para me deprimir. A buzina apressada de um carro que me quer passar. A portagem, um rosto indiferente diz-me para pagar. Rumo ao sul, sem amor, devagar. O meu sonho faz-se ao mar. Sem amor, rumo ao sul. Às luzes brilhantes da cidade-mãe, sou a sombra impiedosa do apego a quem já não se tem. Sei que ao fim desta estrada há uma casa que suponho ter. Que tenho em me querer perder. Rumo ao sul, sem amor, devagar. O meu sonho faz-se ao mar. Anterior, e vinha lá o Strawberry Fields, tinha alguma curiosidade do que é que viria a seguir. E surge aqui neste álbum com uma versão do Rumo ao Sul, um tema de Jorge Fernando, criado para a Namora, e ainda o tema El Toro e La Luna, um tema extremamente conhecido, do um ex espanhol, e ainda o Discussão, do António Carlos Jobim. Sim. De onde é que surgem estas ideias e para ir buscar, para criar versões? São canções que eu gosto muito, e que às vezes eu até digo que pena não ter visto esta canção. Mas isso é pacífico, posso como intérprete cantá-las e como produtor produzi-las, foi o que aconteceu. Cada uma na sua área. O Rumo ao Sul é uma música talentosíssima de um talentosíssimo Jorge Fernando, como compositor. Toito e La Luna é uma música que nós nos habituamos a ouvir nas discotecas, tchica, tchica, tchica, e nunca percebemos que aquilo é uma lindíssima balada. E foi o que eu fiz com guitarra portuguesa. Ai, el torito enamorado de la luna. La luna se estaba peñando en los espejos del río, y un toro la estaba mirando el afuera escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se afasta del río, ay, torito se mete en el agua, embestiéndola al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la manta, es pintado de amapola y aceituna, y le puso un campanero el mayoral. Los romeros del monte le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de planta, y el torito que es bravío y de casta valiente, ay, abanico, abanico de colores, parecen sus patas. La luna sale esta noche con negra manta de cola, y un toro la está mirando entre la jarra y la sombra, y la cara del agua del río donde duerme la luna. Torito de casta bravía, la vigila con más centinela. Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la mara. Es pintado de amapola y aceituna, y le puso un campo el mayoral. Los romeros del monte le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que es bravío y de casta valiente, ay, abanico de colores, parecen sus patas. Estrellas y luceros lo bañan de planta, y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Ese toro enamorado de la luna. Jobim, eu canto esse tema desde 1956, quando era vocalista do grupo de jazz do Orfeão de Coimbra, e que me apaixonei por essa canção e que disse que um dia havia de gravar numa versão completamente minha e de uma forma de expressão minha. Quem ouve a canção quase que nem a reconhece, por exemplo. Isso é muito interessante, porque cantar Jobim não é da minha maneira que se pode dizer. Você insiste em sustentar sua opinião e discutir por discutir só para ganhar a discussão. Eu lhe asseguro, pode crer, quando falo coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer sua opinião sobre a razão? Não, não pode ser, não pode ser. Para que trocar um simples não? saudade vai dizer quem tem razão. E em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Viu? Se você insiste em sustentar sua opinião e discutir por discutir só para ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer, quando fala o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer sua opinião sobre a razão? Não pode ser, não pode ser. Para que trocar um simples não se o resultado é solidão? E em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. E em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Pois é, às vezes é melhor perder que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer sua opinião sobre a razão? Não pode ser, não pode ser. Para que trocar um sim por não se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. Viu? Ora bem, chegamos aqui à fase dos desafios. E o primeiro é este. Imagine que chega aqui ao Parque de Mandaneira, que é um hospital, com um concerto. E que lhe dizem que pode trazer consigo dois autores ou duas bandas nacionais. Quem é que hoje em dia gostaria de me trazer para um concerto? Para tocar com vocês, aí na vossa terra? Sim, sim. Os Clã. Clã, de Manuel Azevedo. Tenho asas, hey, tenho molas nos pés, mais alto. E o Estrovante? Tem uma obra fantástica. Muito bom. Sem mais nem menos, num dia celeiro, a 125 azul. Já esteve na posição em que está agora o José Cid. O outro desafio é este. Vem alguém agora da cena internacional e que diz, eu não prescindo de que, para participar comigo em Portugal, José Cid. Com quem gostaria de partilhar palcos de alguém conhecido a nível internacional? Olha, Elton John, que é para as pessoas perceberem que eu tenho uma capacidade vocal muito acima do Elton John. Of my life from now until I die, I will think or dream of you and fail to understand how a perfect love can be confounded out of a hand. Porque finalmente as pessoas perceberam que eu não tenho nada a ver com eles, a todos os níveis. A todos os níveis. Nunca me droguei, nunca vesti as roupas que a rainha da Inglaterra não quer, com aqueles pulinhos, com aquelas pochetes. Nunca, toda a vida fiz desporto. Tenho uma filha que eu fiz com uma mulher que eu amava muito, e é uma filha que eu amo muito, e é uma mulher muito bonita. Tenho um neto, não anda, desculpa as pessoas, já disse que me desculpa, não manda masturbar para pipetas, acho uma coisa irreal, percebe? Não. Uma criança tem que ser feita para um homem, para uma mulher com muito amor e com muita ternura, não pode ser feita com sêmen. Isso faz-se na reprodução animal de cavalos. Por acaso eu tenho um cavalo que nasceu assim, é lindíssimo, mas não chega. Uma criança tem que ser fruto de amor entre um homem e uma mulher, e eu acho que tem que ser assim. Eu sou também contra a ideia da adopção. Não sou contra a ideia de casais homossexuais se casarem, sou contra a ideia da adopção de crianças por casais homossexuais. E, porque conheço alguns casais homossexuais, homens e mulheres, e estão... o ambiente nunca é bom. É raríssimo encontrar um bom ambiente nesses sítios. E uma criança não pode estar metida no meio disto tudo, não é? Vamos ao terceiro desafio. No seu caso, vamos fazer algo diferente. Imagino que vão fazer... coisas diferentes. Muito. Podia pensar. Imagino que vão fazer um disco tributo a si, à sua carreira. De que autores gostaria, ou de cantores gostaria muito de ouvir versões suas? Aliás, já aconteceu várias vezes, para integrar este disco de tributo. Deixo isso depois quando eu morrer. Não vamos pensar nisso agora. Porque eu não sou nada tipo de pessoas a quem fazer tributos. Eu sou uma pessoa que tem que lutar no dia a dia pela sua posição, para mostrar a minha diferença, para mostrar que sou um campo de girassóis e não um eucalipto, porque há gente que se acha eucalipto, isto é, gostam de secar tudo o que há à volta. Eu é exatamente o contrário, gosto de abrir. E, portanto, mas ao mesmo tempo tenho uma forma de cantar muito própria, que cantar José Cid não é fácil. Já algumas pessoas me assassinaram, algumas canções minhas. Mas pode ficar com consciência de que, nesta fase de desafios, é dos autores que mais vezes é referido. Ou seja, há muitos autores em Portugal, normalmente da nova geração, que falam em temas seus como gostando de querer fazer uma versão para um disco de tributo a si. Mas cantar a José Cid é muito complicado. Por exemplo, são níveis vocais. Eu também não vou fazer um álbum de tributo a Ella Fitzgerald. Uhum. Sei que não consigo lá chegar ou até a Turner. Por exemplo, há coisas que são limitadas e não podem ser consideradas oportunísticas. Deixem-me morrer e depois logo se vê. E deem ao título desse álbum exatamente depois logo se vê. Acho um bom título para um álbum. Está feito o desafio. Exato. Posso ser alguém de noite em solidão, tocar o céu bem alto e o mar bem fundo, mas quando o paraíso aparece além, há uma luz que sempre me devolve ao mundo. Às vezes tento ser o rei da ilusão, meu barco faz-se ao mar para nunca mais, mas quando a ilha dos sonhos surge no horizonte, vem a maré que logo me devolve ao cais. Noite tão fria que me gela e aumenta a ilusão. Manhã sombria que me segue. Do tempo de A Lenda del Rei Dom Sebastião, por exemplo, do próprio A Palha, até agora, há naturalmente o tempo que passa, não é? Acha que se voltasse atrás, hoje em dia faria esses discos? Completamente, até porque esses discos estão muito à frente do seu tempo. Claro, doente, 10 mil anos depois de tivermos a noite. Exatamente, uma das razões de eu estar hoje na moda é porque eu estava na minha geração muito à frente. Uhum. E depois tive uma coisa que foi muito ardilosa da minha parte, e até se diga, mantive com muito cuidado a minha voz e a minha atitude em palco. Percebe? E isso as pessoas pensavam que eu aos 60 e muitos anos estava decrépito, e encontram-me a aguentar 3 horas ao vivo a cantar como se tivesse 30 anos. E isso é uma coisa que ultrapassa as perspectivas pela negativa de algumas pessoas sobre o meu cadáver, e eu farto-me de rir por isso. Rio-me imenso. Percebe? Mas não é uma pena que nestes discos que há pouco vou falar, e que há muitas pessoas jovens que querem conhecê-los, que agora vamos à procura deles e não os conseguimos encontrar? Isto é muito pérfido da parte da editora Valentim Carvalho, que achou que, silenciando-me a nível de edições, conseguia apagar a minha imagem e a minha memória. É pérfido, é completamente pérfido. Eles também me miram muito bem a rádios, a estas rádios onde eu não passo, miram também a Blitz, onde eu não tenho nível para fazer entrevistas, e no entanto tenho um álbum nomeado entre os melhores álbuns do mundo, mas o que é que você quer? É o país que eu tenho, é o país que eu tenho que enfrentar e que eu tenho que é uma luta que eu tenho travado ao longo da vida e que por guetos e lobbies, francamente, contra mim, sem ter a mania da perseguição, mas eu sinto-os, percebe? E isso diverte-me. Então agora diverte-me imenso, percebe? Porque eles é que estão na prateleira e eu não, percebe? Há pouco falava da questão técnica deste álbum, sendo certo que continuamos a achar que José Cid é um animal de palco. É o seu melhor elemento de continuar a ser em frente às pessoas? É a maneira de eu me ter aguentado nos anos 90. É que eu mesmo, não estando nada na moda, nos sítios onde eu passei a deixar concertos que as pessoas adoraram e foram para casa dizer: epá, olha, fomos ver, ficámos muito surpreendidos, aquilo é muito melhor do que nós pensávamos. E isso é uma forma de fazer marketing pela positiva e pela honestidade, sem truques, sem vozes dobradas, sem loops, sem samplers, sem essas coisas que as pessoas hoje vão a palco ver bandas e ver artistas, e 75% daquilo que se passa no palco é disparado da mesa de som. E aliás, o Elton John já pôs esse dedo na ferida na Britney Spears e na própria Madonna. As pessoas ficaram muito indignadas, mas a verdade é essa, é que há muita gente hoje em palco que está completamente a enganar as pessoas. Enganar ninguém. Os meus concertos são verdade. Mesmo que eu esteja rouco, eu vou ficar rouco no palco e pedir desculpa, mas para a semana já estou melhor. Dizem-nos que há dois álbuns, e que até terão nome, um Fados e Fandangos, outro Menino Prodígio, de que tem prontos a editar. Sim. E que está à espera de, ou que eu li, Melhores Dias. É um álbum daqui a 2 anos. Está definido. Os Fados e Fandangos, provavelmente já não vai sair, porque a editora Universal, que tinha um álbum meu de fados, que eu gravei em 88 e que funcionou muito bem, até em termos de vendas funcionou muito bem, resolveu reeditá-lo com mais alguns originais que eles tinham em arquivo. Portanto, eu vou ter um álbum de fados em fevereiro, pai. E que eu coincido um bocadinho, é divertido com a própria nomeação de Portugal e do Fado a Património Mundial. Uhum. O que me agrada a ideia, muito, muito. José Cid, muito obrigado pela disponibilidade que teve. Obrigado. E sendo certo, se assim não for, pelo menos daqui a 2 anos voltaremos a falar, que é a saída do próximo disco. Eu hei de voltar ao Oliveira do Hospital. Teremos muito gosto em recebê-lo aqui. Uma queima, às festas da cidade, o meu concerto é um concerto muito abrangente e os novos divertem-se imenso e os pais também vão atrás e se calhar os avózinhos também acham um piedão encontrar um ícone da geração deles a funcionar. Um abraço mais uma vez, muito obrigado por tudo, pelo especial que teve para a Cuba Nova. Obrigado, um grande abraço e um grande beijinho para todas as pessoas dessa lindíssima cidade que é Oliveira do Hospital, e comecem a agasalhar bem o inverno e a Serra da Estrela fica em frente. É verdade, é verdade. Não vou esquecer o que fomos os dois, essa amizade sem antes nem depois. Não vou permitir que nunca, nunca mais acabe esta saudade que nos tornou para sempre iguais. Fizeste tudo o que havia a fazer e de repente não dá para entender. Bateste aquela porta está escrito céu, chegaste a outra margem, que a vida é só uma passagem. Continuarei o sonho que era nosso, porque esquecer-te agora eu não posso. A minha tristeza nasce a alegria. Adeus, amigo, irmão, até um dia. Eu sei que em breve te vou encontrar num outro sítio, num outro lugar. E uma longa ausência eterno.